contigo. Tô assinando, salve Reinaldo, pra qualquer fita, vamos. Longe de toda maldade, visando o lucro, avanço, negócio. Pra expandir o bonde, nunca é demais nesse campo. Na guerra entre muitos ateus, eu sigo na fé, não sou santo. Tô roubando sua brisa, meu ouro brilha, seu olho atira. Eu tô fora da mira, minha quadrilha tá em outra trilha. Seu é tempo, é escasso, ei. Não perca contando minhas notas. Meu carro, minha mina, minha tropa. Se perde no meio da rota. Nossa vitória derrubando vários enredos. Sem segredo, mundo é estreito, sem regra. Coragem não é, ausência do medo depende do defeito. Estado de inferno que alimenta as almas sombrias, mente vazio, é cessado. Na pior companhia, querem meu sangue, mas o veneno é grande. O mundo massacra, mas nós é ruim. Você aprende ou morre, ou você fica ou corre. Vida é assim, resolve, nem sempre é, revolve. Se desistir, só resta cair. Isso não conta pra mim, tipo política, luta que importa no fim. Não preciso dizer quem sou, quem não pode errar sou eu. Tentaram me derrubar, o demônio me devolveu. Dobra aposta, adivinha. Bingo, de novo, foda-se os arrombados, foda-se os vermes, foda-se os invejosos. Não preciso dizer quem sou, quem não pode errar sou eu. Tentaram me derrubar, o demônio me devolveu. Dobra a aposta, adivinha. Bingo, de novo, foda-se os arrombados, foda-se os vermes, foda-se os invejosos. Repicos de sempre no giro, só que um pouco diferente mudou, é verdade. Um pouco é no bolso e não foi de herança, se morda, mantemos a sinceridade. Quer falar do que? Cês querem ir pra onde? Cês que sabem, aqui tem também. Qualquer fita dá um salve. Eu sei, dei uns passos a mais, fui um pouco além. Não era bem o que cês esperavam, deviam ter previsto. É normal vencedores se identificar na largada. Sempre a milhão, como de costume. Pânico pra quem tá de volume. Se cair, nós segura, assume. Pra sua própria segurança, não arruma. Não preciso falar de mim, eles falam. Também querendo ou não, sempre ouvem, Reinaldo. Podem falar meu nome em vão, porém na minha presença prossigam calados. Enfim, meu tempo é sagrado e no fim, todos querem o mesmo sempre. Bandido, polícia, disciplina, cria puta, cada um por seus próprios interesses. Quem viu de onde nós veio, jura. Isso é truque de mágica, ilusionismo. Isso que até a mais bandida cresce o zóio quando tromba blesmo. Passa batido, irmãos ficaram felizes por seu sorriso. Outros chamaram de vendido, parça. Nem Cristo descendo na terra convence esses caras que nós não mexe com nada. Nada, não tô indo pra lugar nenhum. Já cheguei onde cês não queria, sem dever nada pra filha da puta nenhum. Deus existe, essa porra é um milagre. De qualquer forma, sempre há quem critique. Então que eles falem de tudo que eu tenho, da minhas filhas tendo tudo que eu não tive. Foda-se. Não preciso dizer quem sou, quem não pode errar sou eu. Tentaram me derrubar, o demônio me devolveu. Dobra a aposta, adivinha. Bingo, de novo, foda-se os arrombados, foda-se os vermes, foda-se os invejosos. Não preciso dizer quem sou, quem não pode errar sou eu. Tentaram me derrubar, o demônio me devolveu. Dobra a aposta, adivinha. Bingo, de novo, foda-se os arrombados, foda-se os vermes, foda-se os invejosos.